que eles serão servidos por pessoas. Você não precisa levantar, nem homem nem mulher, ir para a cozinha fazer a comida, ela é servida para você em utensílios de ouro e copos, em vários tipos, vários tamanhos. Se o utensílio é de ouro, se o prato é de ouro, imagine o que tem dentro do prato. Existem também utensílios de prata, mas não é o ouro que a gente conhece aqui, nem a prata que nós conhecemos aqui. A prata que são feitos os copos, o Alcorão cita a palavra kawarira, isso é cristal. Sabemos que o cristal ele é feito de vidro, nunca vimos prata na forma de cristal. Portanto, ficou fácil de você imaginar agora, mas você não consegue alcançar a realidade. É um utensílio, copo, ele é branco, igual uma prata, e transparente e puro como um copo de cristal. Como é que é servido dentro desses copos? Só para não perder o fio da meada, qaddaruha taqdira, na medida perfeita. Você toma, o anjo que vai te servir, ou a pessoa que vai te servir, ela sabe o tanto que você precisa, na medida perfeita. Não sobra nada no copo e não falta nada para você. Você bebe tudo na medida perfeita para não sobrar e nem faltar. Outros tipos de comida. As frutas são de uma forma vasta, diz o Alcorão Sagrado. Terão as frutas que desejarem e a carne que eles também desejarem. São as duas coisas que todas as pessoas gostam. E frutas abundantes, que não tem época e nem é proibida. Ela não é proibida pelo preço, ela é acessível para todo mundo, ela é de graça. Ela não se acaba por época, não é fruta da época, ela dura em todas as épocas, não existe mais época. A fruta é abundante, sem preço para ser vendida, abundante em todas as épocas e não é fruta da época. E terão no paraíso de cada tipo de frutas, dois tipos. De cada fruta, dois tipos. Ela parece igual e os gostos são diferentes. E eles mesmos dizem no paraíso para os moradores de lá, que essas frutas, nós reconhecemos elas antes, mas quando eles provam ela é diferente. Ibn Mas'ud disse, se você olhar para uma ave no paraíso e desejar essa ave, ela se apresenta para você prontamente assada para você degustar. Só de você olhar e desejar. Fora outras coisas maravilhosas no paraíso que Allah construiu para os crentes que se esforçaram aqui. A bebida. A bebida que nós conhecemos aqui, ou ela é encanada, ou ela vem de algum lugar, ou ela está em caixas, ou ela está em alguns utensílios, não sabemos direito como é que ela é formada, como é que é, todo tipo de bebida. A bebida do paraíso, ela está diante de você, em rios. Rios de água, cujo gosto e o cheiro não se modificam. Rios de leite, que o gosto não se modifica. Rio de vinho saudável, preste atenção para a palavra saudável. Saudável para os que bebem vinho no paraíso. E rios de mel purificado. Rios. Sabemos que na vida mundana aqui, a água muitas vezes ela pode modificar o gosto, ela pode estar misturada a alguma coisa impura, ela vem de lugares incertos. Isso tudo são defeitos mundanos. Você imagine um rio no paraíso, um rio de leite no paraíso. Sabemos que se o leite aqui ficar 2 dias, ele apodrece, modifica a cor dele. E os rios de leite no paraíso nunca se modifica o gosto deles. Sabemos que a bebida, o vinho e o derivado dele aqui nessa vida, atormenta a cabeça, dói a cabeça, alguma coisa parecida. Isso é garantido.